pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor. A minha amada, a minha família, e o 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino, mas os problemas são B.O. desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho. Um baianinho assim, que anda perto do fim. Sim, a nossa escola sempre é cara. O tempo é rei, isso eu sei, o relógio não para. Cara, ferida sara, mas na alma não tem cura. Na sua arrogância ou na sua humildade pura, se segura que te ofereço é muito bom. É força e poder, Tom, através do som. Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer. Viver, morrer, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado, pagar pelos pecados. Contando cada sombra no seu sonho atormentado. Acorrentado, sei lá, drogado, se pá. Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão. Se aproxima, se prepare. Pegue suas armas, marcha, pache, nunca pare. Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim. Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim. Olhe pra mim e veja o quanto eu andei. Envelheci, eis-me aqui, nunca abandonei. Não quero ser um rei, não quero ser um Zé. Só quero minha moeda e a minha de fé. Axé, comigo na fé. Bandido, o gueto sempre tem na frente o inimigo. A polícia é racista, mais do que ninguém. A favela entre o céu e o inferno, Jerusalém. Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha mundial, espiritual, um fuzil. É um texto dantesco de Shakespeare, Tchitchill. Você já viu sangue e pobreza demais. Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite na disposição, situação e no apetite. Acredite que você pode chegar no fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar. That's my way, now I go. Esse é meu caminho, e nele eu vou. Eu gosto.